mais naquele amor. Dei minha vida pra ficar com ela. Eu fui promessa, fui o mel da flor. Chuva de paixão, fui seu cobertor. Eu fiz de tudo pra te seduzir. Dei a minha rede pra você dormir. Mas eu acordei e caí na real. Vi que era um sonho, amor de carnaval. Andorinha que voou no meu quintal. Acordei a tempo de me proteger. Utopia que me leva pra você. Vou a minha vida pra te esquecer. Mas eu não sei se as coisas vão ficar assim. Só sei que cada dia eu fico mais afim. Contradições do coração, amor virando solidão dentro de mim. Eu já nem sei se peço pra você ficar. Mas se partir eu sei que vou te procurar. Esqueço às vezes da razão e escancar o coração pra você entrar. Já dizia o ditado, quando a cabeça não pensa, o corpo paga o pecado. Mas naquele amor, dei minha vida pra ficar com ela. Eu fui promessa, fui o mel da flor. Chuva de paixão, fui seu cobertor. Eu fiz de tudo pra te seduzir. Dei a minha rede pra você dormir. Mas eu acordei e caí na real. E que era um sonho, amor de carnaval. Andorinha que voou no meu quintal. Acordei a tempo de me proteger. Utopia que me leva pra você. Vou a minha vida pra te esquecer. Mas eu não sei se as coisas vão ficar assim. Que cada dia eu fico mais afim. Contradições do coração, amor virando solidão dentro de mim. Eu já nem sei se peço pra você ficar. Mas se partir eu sei que vou te procurar. Esqueço às vezes a razão e escancar o coração pra você dizia o ditado, quando a cabeça não pensa, o corpo paga o pecado.